No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Catedral do Fado. Hoje com algo atraso, mas cá estamos, aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web, para lhe fazer companhia durante 30 minutos repletos de alma portuguesa. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo aqui e abrirmos todos juntos as nossas portas da nossa Catedral do Fado. Vamos dar início aos nossos fados de hoje com Encontrei-te. Fado trazido por Fernanda Pinto. Logo depois, ficamos com Manuel de Almeida, com Fado das Caldas. São estes os dois primeiros fados, os dois primeiros fadistas da nossa seleção de fados para hoje aqui na nossa Catedral do Fado. Fique por aí e aprecie um pouco mais deste nosso tesouro português. Até já! Estás enganado. Se pensas que me perdi, simplesmente te esqueci e não quero lembrar que te amei. Esquecida do passado, só procurei alegria e felicidade. Deus fez a minha vontade e o meu caminho encontrei. Meu Deus, perdoa os pecados meus. Tu proteges meu destino, dá calor ao meu viver. Meu Deus, com o teu poder divino, ilumina o meu caminho. Sou perdida, o meu caminho encontrei. Perdida, sim, eu andei com o teu falso amor que sofri. Se encontrei a minha vida, não me perdi. Só a paixão me devora, mandei a saudade embora. E não me lembro de ti. Meu Deus, perdoa os pecados meus. Tu proteges o meu destino, dá calor ao meu viver. Meu Deus, com o teu poder divino, justa, bem esticada, já manchada pelo selim, polainas afiveladas, antigamente era assim. Mantas de cor nas boleias, para as toiradas e para as ceias, de milorde guisalhada à cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baios, as pilecas eram raios. Fidalgos iam com a gente pela ponte de tornada, por lá é que era o caminho, bem conduzindo a manada, a passo devagarinho. E quem mandava ao campino,

é a lua. Uma guitarra, ah, no Tejo, uma viola, baila no vento, mãos nuas. Quem não dói e se desgarra, pede-te um fado de esmola, Nossa Senhora das Ruas. Quem não dorme e se desgarra, pede-te um fado de esmola, Nossa Senhora das Ruas. Alguém me deixa sozinha, lágrimas buscam-me a cara, não é saudade, um açoio. Já só a noite não é bem minha, só esta prece me ampara, Nossa Senhora da Noite. Já só a noite é bem minha, só esta prece me ampara, Nossa Senhora da Noite. Já o amor não é festa, foi-se meu único amante, sabe o silêncio a pecado. Já só o fado me resta, deixa pois que eu choro e canto, Nossa Senhora do Fado. Já só o fado me resta, deixa pois que eu choro e canto, Nossa Senhora do Fado. Sem dúvida que o fado é um tesouro português, isso não restam dúvidas, e por isso a nossa Catedral do Fado ao fim de semana está aqui contigo para lhe trazer sempre um pouco mais deste tesouro. Por aqui passam os variados fadistas, os vários fadistas e os vários fados, passam por aqui as belas vozes, os belos poemas dos nossos poetas portugueses, sempre a guitarra e a viola trazendo para nós grandes melodias, e claro está, os nossos fadistas com as grandes vozes que têm. Vamos ficar agora, como prova disto, com José Freire, que nos traz de Chile e Lenço. Logo depois, ficamos com Balada para uma Velhinha, na voz de Cidália Moreira. Fico por aí e até já. Essa tricana que ali vai de Chile e Lenço, amei-a em tempos com a paixão de adolescente, e mesmo agora quando passo e nela penso, sinto na alma um sentimento bem pungente. E mesmo agora quando passo e nela penso, sinto na alma um sentimento bem pungente. Éramos jovens em manhã de primavera, que já não volta e ainda hoje me arrependo. De cheiro e lenço ela lá vai tal como era, e eu tão mudado que nem mesmo compreendo. De cheiro e lenço ela lá vai tal como era, e eu tão mudado que nem mesmo compreendo. O nosso amor todos diziam condenado, e que entre nós estava cavado um fosso imenso, e que cada um foi tristemente para seu lado. Eu de batina de estudante, ela de lenço, e cada um foi tristemente para seu lado. Eu de batina de estudante, ela de lenço. E nesta hora em que o outono se avizinha e os sonhos vão com as folhas secas no seu baile, recordo o tempo em que essa moça era só minha e a minha capa apenas era do seu chaile. Recordo o tempo em que essa moça era só minha e a minha capa apenas era do seu chaile. Faz ternura, não faz pena, não faz dor, pois tem no rosto um resto de frescura. Faz desenhos nas paredes que afinal são como eu. pessoas que têm também sobrinhas. São ruínas do filho a desbravar que Deus lhe deu. Volta no seu banco os malqueres e as andorinhas. Provam que a minha mãe nunca morreu. Pois é, chegamos mesmo ao fim da nossa Catedral do Fado de hoje. Vamos embora, mas no próximo fim de semana estamos de volta. No próximo sábado, entre as 12 e as 12h30, com mais 30 minutos. E a alma portuguesa do nosso tesouro português, o fado. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com O Tempo que Passa, na voz de Florinda Maria. Logo depois, ficamos com Fado em Duas Almas, na voz de Fernando Maurício e Francisco Martinho. São estes dois fatos para o final da nossa emissão. Da minha parte é tudo por hoje. Desejo-lhe um resto de um ótimo domingo. Fique com o canal 2 da Rádio Antena Web e toda a programação que temos para si. Eu voltarei no próximo fim de semana. Fique bem e até lá, que tudo me corra pelo melhor. Até ao próximo sábado. Resta saber se para cada são 24 horas a sofrer. Resta saber se para cada cada dia que passa é mais dia que não quero somar aos dias meus. São 24 horas de agonia. Resta saber como passas os teus. São 24 horas de agonia. Resta saber como passas os teus. Cada dia que passa sem lugar, saber quando esta ausência terá fim. São 24 horas a rezar. Resta saber se tu rezas por mim. São 24 horas a rezar. Resta saber se tu rezas por mim. Da alfama, joia rara de passado, é dos bairros que mais fama, que mais fama deu ao fado, é dos bairros mais fama, que mais fama deu ao fado. A vetusta moraria rendo a mais alta homenagem. A vetusta moraria rendo a mais alta homenagem por ser da fidalguia mais se uniu à fadistagem, por ser da fidalguia.